novinho. Se cada latinha faltar uma decepção, busca lá mais umas 100, que essas 10 não vai dar não. Se esse pedido de desculpa viesse do coração, cê não faria de novo, pra depois pedir perdão. De tanto pilotar esse amor embriagado, tirei o pé do freio e olha só o resultado. Coração capotou e a gente não fez seguro do nosso amor. Coração ficou mal, nosso amor já deu perda total. Coração capotou e a gente não fez seguro do nosso amor. Coração ficou mal, nosso amor já deu perda total. Em nome da Gix Produções, Pedro Nascimento, o novinho. Cada latinha for pra uma decepção, busca lá mais uma 100, que essas 10 não vai dar não. Se esse pedido de desculpa viesse do coração, se não faria de novo, pra depois pedir perdão. De tanto pilotar esse amor embriagado, tirei o pé do freio e olha só o resultado. Coração capotou e a gente não fez seguro nosso amor. Coração ficou mal, nosso amor já deu perda total. Coração capotou e a gente não fez seguro do nosso amor.